Conclusão dos Fidalgos da Casa Mourisca, de Júlio Diniz. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Conclusão. Não se fez esperar muito o casamento ajustado à cabeceira do leito do Fidalgo da Casa Mourisca. Depois de vencida a importante demanda que havia tanto tempo pesava sobre a sua propriedade, Jorge achou-se mais desembaraçado na empresa a que dedicar à juventude. Alienando algumas fazendas distantes, que serviam apenas de estorvo à administração das outras, sem compensarem os sacrifícios que exigiam, acabando de desonerar de opressivas hipotecas as que ainda definhavam sob elas, e entrando em uma via metódica e segura de melhoramentos, habilitou-se em breve tempo a contrair um empréstimo valioso no crédito predial, amortizável em poucos anos. E com o capital obtido, em tão favoráveis condições e prudentemente administrado, tinha quase certa para não longínquo futuro a completa realização do seu constante e generoso pensamento. O enegrecido e triste solar da Casa Mourisca remoçou no dia em que o moço proprietário dele pôde remir a sua última dívida a particulares. Esta foi a de Tomé da Póvoa. O povo da aldeia viu de novo abrirem-se de par em par as janelas da velha Casa Mourisca, limparem-se das ervas parasitas as longas avenidas da Quinta, erguerem-se do chão as estátuas derrubadas, jorrarem, como em outros tempos, as águas dos encanamentos desobstruídos, croarem-se da meia as torres mutiladas, dourarem-se as colunas de talha da capela do palácio. E ao ver isto, o povo acreditou que iam voltar dias felizes para aquela família sobre a qual pesara o jugo do infortúnio. Espalhou-se voz a fama do muito que fizera Jorge para conseguir esta restauração. Admirava-se e aplaudia-se a energia e a sensatez do moço, que emendara o desvario dos seus antecessores. Comentavam-se os atos da sua vida de rapaz, exaltavam-se as virtudes do seu caráter varonil, e a pouco e pouco o espírito da lenda tomou posse desta individualidade e deu-lhe o prestigioso colorido que assegura a imortalidade na tradição popular. Restaurada a Casa Mourisca e satisfeita a dívida de Tomé, Dom Luís, a quem os assíduos cuidados de Berta tinham feito vencer a moléstia que o prostrara, voltou ao seu solar com a solenidade correspondente àquela com que o deixara. Os instintos dramáticos do seu caráter de fidalgo assim o exigiam. Ao regressar à casa, que outra vez podia chamar sua, e encontrando-a sob o aspecto de vida e festa, havia tanto tempo perdido, Dom Luís comoveu-se profundamente. A numerosa corte de criados e jornaleiros que vieram recebê-lo à porta e saudá-lo com entusiasmo fez-lhe recordar tempos passados e as tradições feudais de épocas volvidas, saudosas sempre para o seu coração. Dias depois, celebrava-se na capela da casa o casamento de Jorge e de Berta, com mais alegria do que pompa, com mais galas de sentimento do que de festa. A baronesa e Maurício vieram à aldeia para assistirem à solenidade e demoraram-se ainda algumas semanas nela. A boa Luísa desfazia-se em lágrimas de júbilo. Tomé da Póvoa, a custo podia reprimir o contentamento que lhe transbordava do coração. Os esforços de Gabriela haviam conseguido que o contrato de casamento se redigisse de modo a que o pai e o noivo, fazendo cada um do seu lado meias concessões, não ficassem humilhados por ele. A fidalguia da província torceu o nariz à aliança e absteve-se de tomar conhecimento do fato, que também não lhe foi participado. Com a tácita censura dessa parentela, aumentou a irritação e despeito de Dom Luís e, impelida a reagir, deu mais um passo no terreno dos princípios democráticos. Os proprietários, colegas de Tomé, fizeram entre si algumas reflexões a respeito da finura deste, convencidos de que ele desde muito visará este resultado e profetizando-lhe um baronato futuro. Mas nem o retraimento da nobreza, nem as murmurações dos lavradores perturbaram a alegria das núpcias. Dom Luís recebia ainda uma impressão desagradável ao ver tão perto de si Tomé e a boa Luísa. Procurava, porém, minorar este desgosto contemplando Berta, que exercia sobre ele uma completa fascinação. Insistia sobretudo o fidalgo em que Berta era uma rapariga de exceção e que se davam nela as qualidades que valeram em outros tempos a tantos plebeus a honra de serem agremiados no seio da nobreza. Frei Januário, vendo bem provida a despensa e a cozinha da Casa Mourisca, julgou dever transigir com a nova ordem de coisas e instalou-se de novo no seu quarto, decidido a respeitar, conforme com os modernos princípios da diplomacia, os fatos consumados. E anos de paz preparavam-se para aquela casa. Maurício seguiu diferente destino, em harmonia com as suas aspirações e instintos. Não se sentindo com tendências para a agricultura, vendeu a Jorge a parte dos bens rurais que lhe pertencia e voltou para Lisboa com a mulher. Decorrido pouco tempo, encetava a sua carreira diplomática como adida à Embaixada de Viena e sob os melhores auspícios do futuro progresso. Gabriela não teve de arrepender-se do seu casamento. Se Maurício não era um modelo de maridos fiéis, ela tinha a precisa filosofia para desculpar-lhe as leviandades. E Maurício, a inteligência para apreciar a generosidade e delicadeza de sua mulher e adorá-la por isso e apesar de tudo. A vida agitada e as sucessivas comoções das capitais a ambos agradavam, por isso ambos eram felizes. O contraste entre este viver e o de Jorge era completo. Jorge era o verdadeiro proprietário rural, repartindo os seus cuidados entre a cultura e a administração dos seus bens e os afetos e direção da sua família. Abandonara, pouco e pouco, os hábitos de fidalguia em que fora educado e contraiu outros puramente burgueses. A sua iniciativa, esclarecida pela inteligência e mantida por uma forte energia de caráter, apontava um exemplo salutar aos proprietários vizinhos que já se animavam a segui-lo. Graças a este exemplo, terminavam muitos prejuízos, esqueciam práticas rotineiras que ainda hoje tolhem o progresso à nossa agricultura. Aventuravam-se inovações já abonadas pela experiência de países mais cultos e é que se opõem entre nós a ignorância e a timidez que nasce dela. A vida inteira de Jorge era uma eloquente e severa lição para os proprietários rurais, que, vivendo longe dos seus bens, consomem nos desperdícios da corte as magras rendas que eles, longe da solicitude do dono, lhes concedem. Deixam assim a pouco e pouco extenuar a terra e definhar-se a propriedade nas mãos de caseiros ávidos, que não tendo o futuro ligado a ela, a sacrificam ao bem do presente, que é o único com que podem contar. Assim aprendessem nessa lição, tantos que deveriam segui-la, e talvez que a riqueza do país se desentranhasse do solo, onde ainda está enclausurada, surgindo à luz para nos apresentar aos olhos das outras nações dignas da nossa época e do trato da terra que ocupamos na Europa. Pela sua parte, Jorge, realizando na propriedade a incorporação do capital, do trabalho e da inteligência, e mostrando até que ponto essa aliança é fecunda, podia bem dizer que havia cumprido a lenda da casa morisca. Fora ele quem desenterrara do solo o tesouro escondido. Tomé era o primeiro a seguir Jorge nos seus melhoramentos e reformas. Nada mais temos a dizer. Fechamos aqui o quadro, acrescentando apenas que a energia da Ana Duvedora ainda não vergou ao peso dos anos. Que o filho desta mulher, o bondoso Clemente, casou com uma válida e laboriosa rapariga do campo que promete continuar o exemplo da sogra. Enquanto aos senhores do cruzeiro, continuam a ser cada vez mais viciosos e achar-se mais embaraçados em dívidas e mais desprezados do povo. Os fidalgos da casa morisca são, pelo contrário, hoje respeitados, graças à energia e à honestidade do caráter de Jorge. O nome desta família é dos que ficam honrado na tradição popular. Fim dos fidalgos da casa morisca de Júlio Diniz.